ZYJ 763, 990 kHz. Rádio Itapiranga, Itapiranga, Santa Catarina. Emissora da rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Informação Papelaria Dadiland. O Dia dos Namorados está chegando e a Dadiland caprichou nas opções de presentes. Demonstre todo o seu amor pela pessoa que está sempre ao seu lado com as lindas opções que você encontra na Dadiland. Além de você presentear com carinho e afeto, torne o Dia dos Namorados inesquecível para o amor de sua vida. Confira. Dadiland, 3677-3072. Rádio Itapiranga AM. Cultura, esporte e jornalismo. Itapiranga. Hora certa, Relojoaria Dal Bosco. Joias em ouro 18 e 14 quilates. Você encontra na Relojoaria Dal Bosco, que oferece também linha completa de semijoias com garantia. Relojoaria Dal Bosco, Rua do Comércio 455. Fone 3678-2173. ZYJ 763, 990 kHz. Rádio Itapiranga, Itapiranga, Santa Catarina. Emissora da rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Informação Comercial Maldaner. Comercial Maldaner com 28 anos de atividade em Itapiranga. Vem com novidades. Motosserras novas a partir de R$650 com 1 e 2 anos de garantia. Motosserras usadas, revisadas e com garantia a partir de R$295, podendo financiar direto na loja. Completa oficina, assistência técnica e sessão de peças. Uma das mais completas da região. Está com descontos especiais nas correntes para motosserras. Comercial Maldaner. Avenida Beira Rio, em Itapiranga. Você sintoniza ZYR 973, 105,1. Rádio Itapiranga. Itapiranga, Santa Catarina. Emissora afiliada da rede Peperi. Feita pra você. Alegria da nossa gente. Mecânica preventiva e corretiva é na Revisa Pneus Auto Center. Conserto de motor, freios, troca de óleo e filtros, suspensão. Tudo para evitar imprevistos e deixar o seu carro em dia. Além disso, na Revisa você conta com conserto e manutenção de ar-condicionado, quente e frio em carros, tratores, caminhões e maquinário em geral. Vá até a Revisa e faça uma revisão completa com checklist grátis. E tudo em um só lugar. Revisa, na rua John Kennedy, número 189. No centro de Itapiranga. Rádio Itapiranga.